uma vez estou com os nervos abalados. Na ideia, na prática, marchar é necessário. Contra a revolta imposta pela burguesia. Em prol dos fatos, a bandeira da democracia. O preto aqui luta contra a desordem. Ouço falar que alguma coisa está fora da ordem. O capitalismo promove genocídio. Estamos na linha de fogo diante do perigo. O desrespeito dos políticos diante dos pobres. Muitas vezes é preciso ter o pulso forte. O embate da impressão do discurso revolve. Na hora da virtude é você que escolhe. Meu país, seu país precisa ser reformulado. Eu fujo as regras, luto por um novo estado. Vamos retirar a cerca que nos impede. Neste contratempo os meus neurônios fervem. Haja o que houver, puxo o que custar. Para acalmar os ânimos não custa nada tentar. Temos que separar o joio do trigo. A chama da revolução é só um dispositivo. A bomba explode, o estouro é bomba. Aí soldado segura sua onda. A bomba explode, o estouro é bomba. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui. A bomba explode, o estouro é bomba. Aí soldado, segura tua onda. A bomba explode, o estouro é bomba. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui. O sangue quente que escorre nas favelas. Já perdi vários soldados nessa guerra. No tic-tac da bomba sobrevivo. Derrubar o sistema é a regra. Sobreviver é preciso. Ordem e progresso. Na bandeira protesto, é. O que eles querem é mais um preto pobre analfabeto. Pra injetar nas artérias do sistema carcerário. Pela falsa abolição, pagamos caro. É como filme de terror, não tem replay. Nessa batalha não há vencedores, que eu sei. Querem que eu engula a covardia dos 500 anos. Dos 500 anos. A guerra explode, as ruas continuam sangrando. Este é meu Brasil, terra de Santa Cruz. Entre outras mil, colocam nas minhas mãos um fuzil. Pra detonar o ódio que transparece nos meus olhos. A mesma ira que se faz um batalhão inteiro se encher de ódio. É preciso muito mais que um resgate. Levantar a autoestima do meu povo neste mortal combate. Nossos irmãos estão morrendo mais cedo. Temos que acordar deste terrível pesadelo. Antes que seja tarde demais, continuo sonhando com a paz. Pra todas as perguntas, eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. A bomba explode, o estouro é bomba. Aí soldado segura sua onda. A bomba explode, o estouro é bomba. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui. A bomba explode, o estouro é bomba. Aí soldado segura tua onda. A bomba explode, o estouro é bomba. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toque, é o povo sozinho. Por onde eu ando só vejo o sofrimento de todos. Periferia TI, vamos herói pop da Globo. Ataque e resistência, todo socorro sem socorro. O boteco é a escola. Habitação sem trabalho, combustível que mais mata é a droga, o aborto descontrola. Tem irmão matando irmão e isto me incomoda. Vamos escrever uma nova história. Vamos deixar de ser escória. Revolução mental pra aqueles que estão no vermelho. Na tiraria pesada eu sou um escudeiro. Na fúria louca quebrando as algemas. Mas um guerreiro armado de rimas. Zero DB subversão contrariando o sistema. Trema. Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção. Pra que teu povo cantando